1 Reis, capítulo 3, verso 16 em diante, está escrito assim: certo dia, duas prostitutas comparecem diante do rei para receber o seu veredito. Declarou uma das mulheres: ó, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa e eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. Verso 18: 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve um filho. Estávamos sozinhas naquele momento, não havia mais ninguém na casa. Verso 19: ora, certa noite, morreu o filho desta mulher, pois ela, dormindo, virou-se sobre o seu filho e o sufocou. Ela então se levantou durante a noite, retirou meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia, colocou ao seu lado e pôs o filho dela morto ao meu lado. Verso 21: levantei-me para amamentar meu filho e encontrei ele morto. Mas de manhã eu o examinei e constatei que não era meu filho, que eu tinha dado à luz. Então a outra mulher contradisse: não é verdade. Meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E a outra protestava inconformada: é mentira. Teu filho é que está morto e o meu filho é este que vive. E assim elas se desentendiam diante do rei. Verso 23: então o rei sentenciou. Uma mulher exclama: meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. E a outra mulher afirma: mentira, teu filho é o que está morto e o meu filho é o que vive. Ora, trazei-me agora mesmo uma espada. Ordenou o rei e trouxeram-lhe imediatamente uma espada afiada. Verso 25: ele prontamente determinou: cortai este menino vivo em duas partes e dai a metade a uma mulher e a metade a outra. Verso 26: no mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei, porquanto suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do filho, e clamou: ó, meu senhor, que lhe seja dado o menino vivo. Não o matem, por misericórdia. Contudo, a outra dizia: que ele não seja meu nem desta mulher, tampouco. Cortai-o ao meio. Então o rei ordenou silêncio e deu o seu veredito: não mateis esta criança. Dai à primeira mulher a criança viva, porque ela é a mãe verdadeira. Amém? Glória a Deus. Deus é tremendo. Amado e amada, esse trecho vai falar muito contigo. Eu quero vos falar algo muito importante para que você entenda o contexto. O Antigo Testamento, ele foi escrito por homens inspirado por Deus. Não só o Novo, mas o Velho também. Só que o que que acontece? Naquela época, a cultura do Oriente Médio era uma cultura que deixava as mulheres mais para trás. As mulheres não tinham muitas vezes no Antigo Testamento. Raríssimas vezes você vê uma mulher ter condição de estar pregando a palavra, ter condição de estar dirigindo algo, porque a sociedade era muito machista. E quando tinha alguma situação, como se tratava de uma mulher adúltera ou prostituta, qual que é a diferença? Adúltera é aquela que é casada e tem um segundo relacionamento, um indevido relacionamento. E a prostituta é aquela que vende o corpo para ganhar dinheiro. Nesse caso, se tratava de duas prostitutas. Duas mulheres que faziam uso do corpo para ganhar dinheiro. Na Bíblia, na lei, tinha uma severidade, uma punição severa, sumária, para a mulher que era pega em adultério. A mulher era apedrejada até a morte, porque era um pecado terrível, e ela era apedrejada. E a mulher que era prostituta, que vendia o corpo, ela também, a lei tinha sentença para ela. Mas o que eu acho interessante, mesmo a lei sendo severa, Deus permitiu pegar esse trecho para poder nos ensinar algo. E Deus usou essas duas mulheres para ensinar-nos alguma coisa. A história que nós lemos aqui começa de um convívio na mesma casa. Aquelas duas prostitutas, elas moravam debaixo do mesmo teto e elas tiveram a criança juntas. E aí elas certamente eram amigas, porque elas ajudavam uma outra, as duas estavam com a barriga do mesmo tamanho. A diferença era só de 3 dias. E aí, certamente, elas falavam assim, ah, o seu, será que o seu vem primeiro que o meu vem primeiro que o seu? E o cotidiano delas era esse assunto. E aparentemente, quem via aquele relacionamento pensava assim, são duas amigas. São duas companheiras amigas. Mas olha para você ver uma coisa, meu querido e minha querida. Certa vez, elas tiveram filhos. 2 homens, uma teve um, outra teve outro, diferença de 3 dias. E aí, uma delas, cansada, deitou sobre a criança e sufocou a criança, e ela veio a falecer. E a mulher era tão sangue frio, que ela foi capaz de sorrateiramente, pé por pé, ir lá na cama da sua companheira e roubar a criança. Roubou a criança da companheira e colocou para si e pegou o defunto, a criança já morta, e colocou para outra sua companheira. E ali ficou quietinha, como se nada tivesse acontecido. E aí, na madrugada, na mesma madrugada, a mãe verdadeira acordou para amamentar a criança. Quando ela acordou e viu que a criança estava morta. E aí, imagina a cabeça dessa mãe. Ela entrou assim numa depressão ali, porque o dia ainda não tinha raiado. Naquela época não tinha facilidade de você ter luz. As mulheres precisavam da lamparina. Certamente ela não tinha uma lamparina perto para poder acender e ver o filho de fato. E ela só foi perceber que a criança não era dela ao raiar do dia. Então ela ficou boa parte da noite já naquela luta com aquela criança, que até então ela imaginava que era seu filho mesmo, tivesse ali morto. E aí, quando amanheceu, ela pegou aquela criança e falou assim, uai, pera, essa criança não é minha, essa criança é sua, a minha eu conheço, porque a mãe conhece seu filho. E aí ela pegou aquela criança e não queria aquela criança. Ela queria o filho dela, porque sabia, não é porque era criança e estava morta, porque ela sabia que aquela criança não era dela. Meu querido e minha querida, e aí entraram aquele dilema foi se alastrando, certamente a vizinhança ficou sabendo daquilo, e aí aconteceu que chegou para o rei Salomão. O rei Salomão, ele era um homem tão sábio, mas também amoroso, que ele resolveu ouvir aquelas duas mulheres. Meu querido e minha querida, não só naquela época, mas como é hoje, para alguém, uma pessoa, uma autoridade, receber alguém é a coisa mais difícil do mundo. Quanto mais exerce um cargo de autoridade, mais distante está a pessoa do subordinado, das pessoas, do ser humano comum. Mas essas duas mulheres conseguiram chegar na presença de Salomão. O caso era um caso tão caótico, tão difícil de resolver, que foi necessário levar para o rei Salomão. O rei Salomão já tinha fama de um homem sábio, já tinha fama de um homem que dirigia, decidia as coisas na orientação de Deus. E aí, quando as duas chegaram, uma delas já veio falando, ó, meu senhor, já veio bajulando, já veio tentando bajular para conseguir ser ouvida ali. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aí o rei Salomão deixou que essa mulher explanasse a situação. E ela contou toda a situação para ele. E ela disse, ó, rei Salomão, eu me levantei de noite e quando ao raiar do dia percebi que esse filho não era meu. E agora essa mulher vem falando que é dela. Não, esse filho não é dela, esse filho é meu. Meu querido e minha querida, e se travou uma discussão ali, um acusando e outro se defendendo e mutuamente para tentar resolver aquela situação. Quando o rei Salomão viu que a situação era difícil, ele usou de uma astúcia. Ele usou de uma estratégia para poder definir aquela situação. Ele causou uma provação na vida daquela mulher, que seria a verdadeira mãe. E ele não sabia quem era a verdadeira mãe. Ele só usou a estratégia: dá-me, trazei-me uma espada. Aí as mulheres já ficaram meio assim, assustadas. Esse homem, esse rei é meio esquisito. O que, que ele vai fazer com essa espada? E aí, quando ele veio com essa espada, ele falou assim: ó, corta a criança no meio. Corta ela no meio, racha certinho. Dá para uma e dá para outra. Quando aconteceu isso, a mãe verdadeira falou assim: não, rei, pode dar para ela a criança. Dá essa criança para ela, não deixa acontecer esse mal com essa criancinha, pode dar para ela. Porque a verdadeira mãe, ela fala mais alto o sentimento do coração. E aí ela preferiu renunciar. Ela preferiu renunciar de que ver a criança morta, cortada ao meio pela espada. E aí, quando aconteceu isso, Deus disse ao rei, na sua mente ali: esta é a mãe verdadeira, a que renunciou. E aí o rei, na mesma hora, falou assim: opa, peraí, silêncio, já tenho o veredito. Entrega a mãe a esta, porque esta é a verdadeira mãe, porque ela falou com o coração. E a outra, como não tinha nada no coração, ainda mandou matar, falou: não, que seja morto então, e não vai pertencer a nenhuma delas. Mas a mãe verdadeira preferiu abrir mão de que ver seu filhinho, o seu filho morto. Quero dizer para você algo tremendo. Aquela mulher, ela passou por uma provação. Aquela mãe passou por uma provação, porque quando ela viu a possibilidade do seu filho ser morto, ela sabendo que o filho era seu, quando ela viu a possibilidade de seu filho ser morto, ela abriu mão da criança para poder deixar ela viver, para poder salvar aquela criança. Eu quero te dizer uma coisa: Deus, da mesma forma, fez isso com seu filho. Porque o Senhor via nós, como seres humanos aqui na terra, que estávamos, alguns já mortos, sufocados pelo mundo, outros vivos. O que, que nós podemos entender? Que o amor, ele é entrega. Todo amor precisa estar ligado a um ato de entrega. Eu não estou dizendo para você que você vai ter que entregar o seu filho a alguém que você ama. Não é isso, não é administração, não quer dizer isso. Eu quero dizer que para você amar, é necessário você ter renúncias. O amor, ele pressupõe que você vai entregar algo, vai renunciar a algo. Esse é o verdadeiro amor. Ele necessita que haja uma entrega, um teste. Aquela mulher, ela passou por um teste. O seu próprio filho estava para ser morto, cortado ao meio. E ela, quando viu aquilo, ela preferiu abrir mão para que a criança pudesse sobreviver, ser poupada, ser livrada. E eu quero dizer para você, da mesma forma, quando o rei falou assim: ó, cortai este menino, no verso 25, cortai este menino vivo em duas partes e dai a metade a uma mulher e a metade a outra. Quero dizer para você, muitas vezes nós estamos passando por alguma provação na vida, e aí você pensa assim: ah, está tudo acabado, foi cortado meus sonhos, foi cortado a minha alegria, foi cortado meu vigor, não existe mais esperança para mim, foi cortada a minha esperança. Mas eu quero dizer, muitas vezes Deus está te provando, Deus está trazendo um momento para você como provação, para você se levantar e saber que onde existe amor, ainda existe esperança. Quantas palavras você tem ouvido? Esta mulher ouviu uma palavra de morte e ela já estava desanimada, ela já estava entregando o sonho dela, porque mesmo sendo uma mulher, que era uma mulher que vendia o corpo para ganhar a vida, mas essa mulher tinha amor no coração, essa mulher amava o seu filhinho. E Deus, ele é um Deus tão amoroso, que mesmo a pessoa tendo uma vida devassa, ele ainda olha para o amor que tem nessa pessoa e fala assim: ó, ainda existe amor nessa pessoa, e ainda existe amor meu para com essa pessoa. O Senhor não recriminou aquela mulher, porque aquela mulher, se o Senhor olhasse com os olhos humanos, aquelas mulheres nem estariam de fronte na presença do rei. Mas o Senhor resolveu ouvir a situação delas. O que, que nós podemos aprender com isso? Que o Senhor tem ouvido a sua situação. E talvez a sua situação parece que é uma situação que tudo acabou. Talvez você ouviu uma palavra que acabou. E agora? Vou entregar. Porque não existe mais solução. Vou fechar. Vou desanimar. Vou abandonar. Vou morrer. Porque não existe mais solução. E o Senhor manda te dizer: deixa que o rei dê a ordem final. O rei Jesus, que é mais sábio que Salomão, ele tem a palavra final. Ele tem a palavra de vida. Porque se você olhar a sua vida, olhar os seus sonhos, está acabando. Parece que morreu. Parece que não tem mais vida, não tem mais alegria. Aquela criança para aquela mulher já era uma criança perdida. Já era um caso perdido. A própria mãe já estava abandonando a criança para ser entregue para outra. Eu prefiro abandonar essa criança para outra do que deixar ela ser cortada ao meio. O Senhor, ele trabalha, tenho aprendido isso, com as intenções do coração. Se houver um coração disposto, o Senhor trabalha nesse coração e faz uma obra tremenda. Ainda que você pareça estar sendo injustiçado, ainda que pareça que morreu a sua alegria, morreu o seu caminhar, ainda que pareça que morreu a sua vida ou a vida de quem você ama, deixa o rei dar a última sentença. Você não ouviu ainda a palavra do rei e já está desanimando? Já está jogando a toalha? Eu quero te dizer uma coisa. Se o Senhor, se o rei ouviu duas prostitutas, não ouviria você? Se o rei escutou, parou para dar ouvido a duas prostitutas, não vai ouvir você? Aquela mãe exerceu algo que agrada a Deus. Algo que o coração de Deus fica alegre quando há renúncia. Quando você dá alguma coisa, quando você se doa, quando você se entrega. Porque parece que quem dá está perdendo. Mas na matemática de Deus não é assim. Quem dá está recebendo. A matemática de Deus, meu querido e minha querida, é diferente da matemática do homem e da mulher. Porque quando você retém, o que você tem condição de dar, a pessoa empobrece. Não estou falando de dinheiro não, por favor. Estou falando de dar aquilo que você precisa dar para você progredir. Aquela mulher entregou algo que ela mais tinha de precioso para que a preciosidade não morrer. Mas eu quero dizer para você, se você retém, você vai empobrecer. Mas se você dá, você vai se enriquecer. Por que que é isso, pastor? Volto a falar, não estou falando de dinheiro, irmãos. Eu estou falando de você entregar o que mais precioso é para o Senhor tomar conta, para o Senhor cuidar. Entrega o seu passado, entrega o seu viver, entrega tudo que você é. Mas eu quero dizer, há amor no seu coração para renunciar, para entregar? Deus tem caso contigo. Eu quero dizer para você uma coisa. Há situações que você é provado, para que possa você mostrar. Deus pode estar preparando você para uma provação, para que você demonstre a face de Cristo, o amor dentro de você. O amor, de alguma forma, precisa ser desabrochado. Aquela mulher tinha amor, mas ela estava esquecida, a sociedade recriminava, a sociedade, que via algo de valor numa mulher daquela? O rei viu. A sociedade não via nada de valor naquela mulher, o rei viu. O rei está vendo em você alguma coisa de valor. O rei está olhando lá dentro para o seu coraçãozinho, este órgão que tamanho mais ou menos, tamanho do punho fechado. Alguns pensam que é uma bola grandona, não é, é mais ou menos desse tamanho num punho fechado e fica bombeando ali, ó. Deus está olhando para você e vendo, há amor aí? Há amor para se entregar, para doar, para poder fazer algo que vai mostrar que você não é ligado aos tesouros da terra, os tesouros da vida, ligado ao tesouro do reino celestial. E se o Senhor te provar, você estaria pronto para passar nesse teste, para se doar, para se entregar, para renunciar? Eu gosto muito daquele texto lá em 1 Pedro, capítulo 4. Eu quero te convidar, se você puder abrir, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, verso 8. O final do verso, a parte B do verso 8. 1 Pedro, capítulo 4, versículo... A parte B do versículo 8. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro... Capítulo 4, versículo 8. Tem uma palavra que você vai entender o porquê necessário. O exercício do amor, porque Deus é amor. Capítulo 4, versículo... O finalzinho do versículo 8 está escrito assim, ó. Talvez a sua tradução está um pouquinho diferente, mas o contexto você vai entender. Porquanto o amor cobre uma multidão de pecados... Está mais ou menos assim? Algumas traduções estão em cobre. Porquanto o amor encobre ou cobre uma multidão de pecados. Quando Jesus foi entregue para a humanidade, ele estava cobrindo uma multidão de pecados. Esta mulher, mesmo sendo uma prostituta, ela agiu com amor. Aí ela encobriu uma multidão de pecados dela mesma. O amor tem esse poder de encobrir os pecados. Uma multidão deles. E o Senhor não olha para a vida do passado, mas Ele olha para o que você pode fazer agora no futuro e no presente. Ele esquece das coisas do passado para investir agora, porque é o agora que adianta. O rei não olhou para aquelas duas mulheres do passado. E se olha naquelas duas mulheres do passado, aquela criança não merecia nem a mãe verdadeira. Não é assim? Se você for no conselho tutelar hoje e apresentar essa causa, essa criança vai para um abrigo. E olha que a mãe verdadeira é a que é capaz de tomar conta. Não é assim? A mãe verdadeira é que toma conta. Mas o conselho tutelar é coisa de homens. E mandaria a criança para um abrigo e se tornaria talvez uma... E eu quero dizer para você, o Senhor não olha para o nosso passado. Se você pedir ao Senhor para perdoar a sua vida pregressa, a sua vida do passado, o Senhor é poderoso para mudar o quadro e transformar uma nova caminhada daqui agora para frente. E o amor de Deus encobre uma multidão de pecados. O que mais que nós aprendemos nessa passagem? Talvez você está com a causa difícil e tem buscado o advogado, o juiz, até mesmo dessa terra, com insistência. Eu quero dizer para você uma coisa. Jesus é o nosso advogado. Olha só o que nós temos aqui também, sem Lucas. Lucas, fica pertinho aí, é no Novo Testamento, então é muito fácil você encontrar Lucas capítulo 18, versículo 7. Você vai ver uma causa que parecia também impossível de ser resolvida, mas o Senhor, Ele com seu grande amor, Ele pôde resolver a situação. Lucas 18, 7. Está escrito assim, Lucas capítulo 18, versículo 7, está escrito assim, porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. O Senhor está falando com você, porventura Deus não fará justiça para você, ainda que pareça demorado. Aí Ele fala assim, ó, aqueles que clamam de dia e de noite. Você tem clamado, pedido ao Senhor a solução daquela impasse que você precisa resolver? Você tem de madrugada levantado, na hora que você for tomar água e indo fazer xixi no banheiro, aproveita e ora. Fala, Senhor, eu estou com essa causa, me ajuda. E se você confiar, ainda que pareça que está demorando, o Senhor vai te atender. Porque o Senhor, Ele é melhor que o rei Salomão. Ele é melhor que o rei Salomão. Aí fala assim, ó, porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. Isso é uma parábola que Jesus ensinou da mulher e o juiz iníquo, o juiz que a mulher batia na porta dele e falava assim, ó, atenda o meu clamor, atenda a minha solução, resolve o meu problema, e nada. Porque ela procurava o juiz da terra. Mas eu quero dizer, esta mulher confiava no juiz do céu. E o juiz do céu veio e fez, tocou no juiz da terra para ele ouvir e atender o caso daquela mulher. Eu quero dizer para você, você tem buscado, busque mais um pouquinho. Você tem confiado, confie mais um pouquinho. A sua vitória está perto. O Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus. Confia nele. Confia nele mais um pouco. Se o Senhor ouviu aquelas mulheres que vendiam o seu corpo para poder ter um dinheirinho ali, não vai ouvir você que está entregando o seu corpo ao Senhor? Que está entregando a sua vida ao Senhor? Que está entregando a sua vida aos cuidados deste juiz? Deste rei, minha querida e meu querido, confie no Senhor, porque ele há de julgar a sua causa, há de julgar a minha causa, e há de nos dar a vitória no nome do Senhor Jesus. Não fique mais, o inimigo é aquele que fica lançando coisas do passado em nossa mente para tentar fazer com que seja barrado a nossa caminhada. Ah, não, Deus não está te ouvindo. Tem muita gente para o Senhor atender. A fila é enorme. A fila é grande. Você é a 18ª, 30ª pessoa que está na fila. Tem uma senha de todo tamanho. Se você decorar ela, vai te ouvir. Não tem isso. O Senhor já ouviu. O Senhor não vai te ouvir, ele já ouviu. Aquela mulher precisava de uma grande bênção, mas primeiro ela foi provada. Deus pode provar você, ainda essa semana, ainda essa noite, para ver se verdadeiramente o seu coração está nele, para ver se verdadeiramente as suas intenções, aquele coração da mãe falsa, era um coração falso. A mãe estava lá, toda cheia de palavras bonitas, mas a criança, ela não estava nem aí. Ela não estava nem aí, ela queria um filho, para quê? Para cuidar dela. Porque naquela época, um filho era garantia de sobrevivência da mãe, você sabia disso? Por isso, toda mulher queria ter um filho homem, porque quando morresse o marido, e olha que aquela não tinha marido, quando morresse o marido, quem cuidava dela? O filho. Aquela mulher estava querendo uma posição para ela agarrar, humana. Ela não queria uma bênção divina, ela queria uma bênção humana. E Deus olhava o coração daquela mulher. E Deus não vê como o homem vê, mas vê o coração do homem. E sabe o que passava no coração daquela mulher? Porque aquela mulher queria um filho, mas não era para amar. Era um filho para ela poder sugar. Porque o Senhor manda a provação justamente para ter uma ebulição, para poder sair para fora o que o seu coração está sentindo. Aquela mulher, ela foi pega com a própria boca dela, quando ela falou assim, ó, manda matar, não é meu, pois que morra. Não foi assim? Olha se isso é amor. Então, a verdadeira pessoa que ama, ela renuncia, ainda que passa por provação. Mas Deus lá na frente dá a vitória, porque o coração dela foi um coração igual ao de Deus. Deus quer que o nosso coração seja como o dele. Se você quer algo para você ganhar assim em cima dos outros, pisar nos outros, um exemplo, que eu estou caótico aqui, Deus não vai abençoar isso, porque sabe que a intenção do seu coração é pisar no outro, é usurpar. Mas se o seu coração é reto para com Deus, a sua causa é reta para com Deus, Deus vai entrar em providência para você. Mas primeiro vem a provação. Porque não existe outro meio de vir à tona a verdade de que ser provado. essas duas mulheres, elas precisaram passar por essa provação para que a mentira e a verdade fossem divididas na espada. A espada, que é a palavra de Deus, é a única que pode discernir pensamentos e propósitos dos corações. Porque lá em Hebreus está escrito assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra até a divisão da alma e de espírito, e ela é poderosa para colocar em evidência os pensamentos e os propósitos do coração. Então, quando você busca viver uma vida como Deus ensina aqui, o Senhor vai te proteger. A sua verdade, ela vai vir à tona. Deus vai usar pessoas para defender a sua causa, porque você está pondo seu coração na mão de Deus. As ondas querem te submergir, as ondas querem te matar, para que roubar o seu sonho e tirar a sua paz. Mas se você segurar na mão de Jesus, fala: Senhor, segura na minha mão, eu quero segurar na sua, segura no meu coração, eu quero entregar meu coração ao Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Se você entregar a este advogado a sua causa verdadeiramente, não segurar nada, mas entregar verdadeiramente, Ele vai cuidar de ti. Você já viu alguém chegar num advogado para uma situação e contar só a metade da história? Não entregar tudo, não abrir o verbo, não entregar tudo, falar assim: ó, eis a minha situação. O advogado, como ele vai te defender se ele só sabe a metade da sua causa? Deus quer que você entregue toda a causa sua a Ele. Deus quer que você entregue tudo para Ele cuidar de você. Precisa você entregar tudo. Mas se você for uma pessoa de meias palavras, meias oportunidades, meias sinceridades, meias convicções, aquela mulher, quando viu que algo que era precioso para ela estava para morrer, ela entregou tudo. Entregue-se a Deus mais e mais. Pastor, eu já entreguei. Entrega mais um pouquinho. Entrega mais um cantiquinho. Confia nele, tudo ele fará. A viúva batia na porta daquele juiz insistentemente: Senhor, atenda a minha causa, atende a minha causa, atende a minha causa. A Bíblia fala assim: orai sem cessar. Orai, continue orando, busque esse Deus vivo. Ele prometeu que vai te dar a bênção, vai te dar. Confia no Senhor. Parece que está demorando, não é assim? Você viu aqui? Parece que está demorando, mas é porque o Senhor quer te provar. Enquanto o seu coração não for autêntico, enquanto o seu coração não for autêntico, Deus não vai realizar a obra. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, porque o Senhor só trabalha e faz plena justiça aos seus escolhidos. E quem é os escolhidos do Senhor? Quem daquelas duas eram a escolhida do Senhor? Aquela que anda em sinceridade de coração. Aquele que anda em sinceridade. Como eu faço, pastor, como eu faço para ser um escolhido do Senhor? Começa a andar em sinceridade de coração. Você já viu um coração aberto? Abra seu coração. Deixa ele aberto. Fala: Senhor, eu quero abrir meu coração para Ti. Quer saber de uma coisa? Entra aí dentro desse coração meu. Você está se escolhendo para o Senhor. Aí junta alguém que quer te escolher com você que quer ser escolhida a um casamento. Amém? Se você quiser aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai orar comigo, eu vou orar contigo, nós vamos orar agora, e não é por força nem por violência, você vai decidir. Vamos orar: Senhor dos exércitos, glorioso é o teu nome, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. A tua palavra foi pregada, e ao Senhor, ó Deus, através do teu Santo Espírito, que convence o homem, a mulher, do pecado e da justiça e do juízo.